haverá uma festa em Jerusalém. Eu fui convidado e vim lhe convidar. Essa festa será gloriosa, só que desviados não irão entrar. Essa festa será de louvor, mas somente os salvos poderão cantar. Por isso estou lhe avisando, porque tenho pena se você faltar. A mesa já está preparada, com pão e vinho em divina luz. O pão está simbolizando o corpo santo do Senhor Jesus. O vinho está simbolizando seu sangue derramado lá na cruz. Viciados e mentirosos, nessa festa não terão lugar. Somente aqueles que quando o cordeiro folhear o livro os nomes encontrar. Com sua voz meiga e suave, naquela hora Jesus chamará. Vinde benditos de meu Pai, entrem para as bodas e vamos ceiar. A mesa já está preparada, com pão e vinho em divina luz. O pão está simbolizando o corpo santo do Senhor Jesus. O vinho está simbolizando seu sangue derramado lá na cruz. A mesa já está preparada, com pão e vinho em divina luz. O pão está simbolizando o corpo santo do Senhor Jesus. O vinho está simbolizando seu sangue derramado lá na cruz.